seu pé. Meu Serra 92 Vitor, curve à direita na proa 080. Direita 080. Meu Serra 92 Vitor, informa o tráfego posição 12 horas, 2,6 milhas, cruzando 100 em descida para o 050, Eco 190. Azul 4207, informa o tráfego posição 2 horas, 24 milhas, rumo nordeste, cruzando 070 em descida para 3 mil pés, no Charlie 550. Gente, Azul 4207. Controle o ônibus 02, fora de Itapuã, tá visual com aeródromo. 02, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, ônibus 02. Com 3896, desça para 2 mil pés, autorizado em linha 70. Era reposta estabilizada. É uma parada 2.8.9.6. Tá bom. Felipe 02, ajuste no 020. Mantenha 1.500 pés. Espera vertical para o Itapuã. Curvas para a esquerda, evitando o eixo da 1.0 e da 1.7. Olimpo 02. Esse é que espera por outra esquerda no farol do Itapuã, Olimpo 02. São 3.29, vem por aí, informa qual o equipamento da nossa frente aqui. Fala, bom dia, gol 1.621. Fala, gol 1.621. São Paulo, Congonha, portão 5. No 621, hora 137, autorizado São Paulo, Congonhas, aerovia conforme o plano, nível 360. Saída da EL, Leda Motiva, decola pistão no zero, curva à direita. Transponder 5540, controle em 120, decimal 8. 621, autorizado São Paulo com o EV, a rota do plano 360, da EL, Leda Motiva, com curva à direita. 5540, transponder o controle 208. 621, repito o nível autorizado, por gentileza. 3620. Correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Oi, igual 9648. Toma. Está adiante da aeronave? Juliette Serra Lima, institui 1.80, prossiga em frente. A Lima tem que contornar o pátio principal, ingresso na Tetsui Lima. Contorne o pátio principal para o ingresso na Lima. Pela direita agora, graças a Deus. No 648, o tráfego já prosseguiu para Tetsui Lima, pode continuar depois. Sim, maravilha, continua. Vamos para a modificação. Positivo, nós estamos... aguardando a proa para a reparação. Estou mantendo aqui a proa já há uns 3 minutos. Serra 90 Vitor, curve à direita na proa 100. Direita 100. Gol no 630, chama do centro Recife, na frequência 1285, alternando 2545. Da 90 Vitor, desça para 2 mil pés. Para 2 mil. Golf Oscar India, solo. Na sua escuta, solo, Golf Oscar India. Ciente do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reportarei o ingresso no pátio principal. Limite a magnética 0905. Vetoração direita 235, limitado 90 de cimbra 4207. Teste ingressando no final da 1-0, aguardando autorização para pouso Olimpo 02. Quem ingressa então, aguarda autorização para pouso Olimpo 02. Para o ingresso na pista. Com a torre depois de graça. 1709. Isso, gol no 648-159, 2 horas e 19, alternado Salvador. Dito pra ouvir, por gentileza? 59. 59, sente autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste no 020, bom voo. 1-18-95, gol no 648, o POB é 1-59, 159. Sente, 1-59. Direita, 1-219, agilizando o melhor possível. Direita, 1-219, agilizando, vou 1-561. Serra Novembro Vitor, confirme esse visual com a cabeceira 17 para modificação de regras. Ainda negativo. Tente reporte visual. Negativo. Alfa reporte antes da Juliette. Alfa reporte antes da Juliette, assim como eu. Juliette Serra Lima, confirmando parte 4. Afirmativo, Marquinhos para cruzamento 4 está dentro da Juliette. O 4 é próximo à cabeceira no 7, ok? Aposto, estou na cidade para cruzamento. 7, prossegue táxi via pista, reporte livrando na táxi Oscar. Aposto, estou na cidade. Eu já estou autorizado para seguir para o final da 17, o senhor modifica da presente para pouso visual na cabeceira no 7? Afirmativo, já foi informado. Você não transmitiu aqui. Seu plano modificado aos 42, prossegue agora em descida até o 1.500 pés para pouso visual 1-7. Pode chamar a torre na frequência 1-18-95, bom pouso. 1-18-95, graças. Azul, 420747 está o localizador. Curva esquerda e voe na proa 080. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.020, reporte estabilizado. Curva esquerda para 080, descida 2000 com 1020, azul 4207, está autorizado o localizador. Informação, reporte na curva. Na beleza. Olimpo 02, solo 42, direita, agilizando 1219. Direita 1219, Olimpo 02. Já, 1-20, decimal 1. O 2770 copiou o controle? Escutou, 2770. O 770, serviço radar encerrado na posição coral. Mantém o nível de voo no 80, chame o controle Ilhéus na frequência 201. 201, chamará o 2770. Da Juliette, 1561. 1561, ingresso Juliette, posição 04 indicada. Juliette, posição 4, 561. Boa, frequência livre. Pushback acionamento, gol 621, portão 5. Gol no 621, aguarde para o pushback acionamento. Aguarde. Golo Salvador, Oxalé 6140, autorização Maceió 390. Oxalé 6140, Maceió, aguarde cópia. Salas 4, 3, direita, 1-2-1, decimal 9. 1-2-1, direita, ponta amada, está 3-2-9-3. Serra Novembro Vitor, tráfego avistado, pouso autorizado. Pistão no 7, vento 1-30 graus, 1-0 nós. Novembro Vitor. 0, primeira curva esquerda. Transponder 5545, frequência do controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. Maceió 350, Fuca Caju, decolagem 1-0, curva esquerda, 45, 1-2-0-8. 1140. Channel 1140, procedimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Golf Oscar India, ingresso e parte principal, posição 06, reporte calçado. Repita a mensagem. Ingresso imediato. Afirma, de imediato, informa o Boeing 737 da companhia aguardando para o efetuar o push. Ok. Alfa Tango Tango, reporte para ingresso no pátio principal. Para cruzamento, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado o cruzamento da presente, reporte na hotel pista livre. Reporte no hotel, o pouso da K3896 solo. K3896, prossigo táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, K3896. 118, decimal 9. Completa sinal do LS X-Ray, chama na torre 1895, azul 4207. De Salvador, 648, decola. Plano 648, contato radar na decolagem, via saída Pucca, suba para o nível de voo 350, aciona o transponder 5552. 0, continua a aproximação, azul 4207. Voo no 648, decolado aos 45, aciona 5552, controle, transfere 120, decimal 8. 642. Ingresso Juliette, posição 07 indicada. Juliette, posição 07, 3896. Voo no 621, após a passagem depois dessa retaguarda, que ingressa no 07, autorizado. Se tiver questionamento, reporte pronto para o TAG. Faz o passar no TAG, está autorizado. Voo 621. Paulo, na cara do 3, Alfa, está entrando. Alfa, Tango, Tango, aguarde para o ingresso. Na guarda também a passagem do Charlie 402, taxi A, via parte 3, parte principal. Sim, segue o 147, o César aguarda também a passagem do mesmo, 1621, acabou. Confirmando, pode ingressar pela Juliette, 417, 3896. Afirma, 3896, ingresso Juliette, posição 07. Graças, 3296. Alfa Tango Tango, após a passagem de urbanização autorizada, ingresso parte principal Índia, ponto de espera pista no 0, torre em 118, decimal 95, ajuste no 020. Após Bom dia, Golfo Oscar India. Coordenação 290 confirmado? Afirmo, 290, se possível, direto ao Maceió. Sim, te aguardo. Xenem 140, pushback, acionamento no 02. Xenem 1140, aguarde a passagem do Charlie 402 da retaguarda, após autorizado, reporte pronto para o táxi. Aguarde a passagem do tráfego à retaguarda. Posso passar na retaguarda. Voo no 648, nível final 290, autorizado pelo centro, porém mantém o perfil da saída. Maravilha, autorizado 290, ainda no perfil da saída, voo no 648. 4207, Paulo 80, direito 121, décimo 9. Direito 129, Azul 4207. Alfa Tango Tango, autorizado, Linhares decolar, pistão 1-0, vento 140 graus, 08 nós. 07. Uno 648, chame o centro Recife na frequência 1285, alterna 12545. 12685, 12545, obrigado, é boa. Boa. Mano 62, um negócio de táxi da vaga à frente. Dois anos sigam os dois da Avianca assim que iniciar o táxi, via Taxi Índia, quando pronto, pista no zero, chame ponto de espera da pista no zero, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5. Bom dia, bom voo. Para o táxi da Chile 6140, foi o B109, temos 2 horas e 10 de autonomia, você na Recife. Chené 6140, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5. Ajuste 1-0-2-0, bom voo. 15-2-5-1-0-2-0, no ajuste 6140. Azul 4207, de passagem ao Boeing 737 da Gol, após ingresso Juliette, posição 03. Chegando passagem ao ingresso Juliette, posição 03, Azul 4207. Zero a linha e mantém fechando a zero. Mantenho no zero, 6140. Operador. Bom dia, o 1094 da Gol, solicitou Fortaleza nível 370. 1094, bom dia, autorizado Fortaleza, aerovia conforme o plano, nível 370. Saída Pucca, transição Caju. Decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5566, frequência do controle em 120, decimal 8. Para Fortaleza, via rota do plano de voo, nível 370, subida Pucca, transição Caju. Decolada 10, curvando à esquerda. 5566, o transponder, 208, controle. Bruno 094, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará, muito grato. Uno 4, 3, 5, copiado. Bom dia, 621, pronto. 621, aliar e manter, puxando a zero. Salvador, boa. Bom dia, o Chile M140 sai da PUCA. M140, contato aguardando a decolagem, suba nível de voo 350, via saída PUCA. Após passar 2.000 pés, autorizado voar na Praia de Jamo. Vai passar 2.000, vai voar Jamo, aguardando possibilidade de coordenar Maceió, M140, via saída PUCA. M140, aguardo coordenação. Aguardando. Número 621, utilizar decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 09 nós. No 094 na escuta do solo. Estou no 094 na escuta, prossiga. Modifica saída Momo, transição Froti. Estou no 094, subida Momo, transição Froti. Grato. No 621, decolada 58, controle 120 decimal 8. 208, bom dia. Olho Salvador, bom dia, vou no 621, 1300 pés, subida da EL. Vou no 621, contato radar decolagem, subi mantém nível de voo 360, via saída da EL. 360 via da EL, pode voar para o Otimátila? Vou no 621, após passar 2.000 pés, autorizado voar na prova de Leda. 2.000, 1140, Santo Recife, autoriza para o Maceió. Mano Maceió, 1140. Salvador, Xenem 140. Liga o Xenem 1140. Beleza, coordenar com o Teto, nível 330, final. Xenem 1140, aguarde. Aguarde. Bom dia, controle Salvador, gol 1162, cruza nível 220. Gol 1162, a sua identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mari. Via chegada Mari, a possibilidade de manter a proa de intacto? Ativo Gol 1160, ainda mantenha o perfil de chegada, quando possível será autorizado. Possibilidade do Gol 1612 aprovado, ótima. Gol 1612 na guarda. Grato. Xenem 1140, sobre mantenha nível de voo 330. Autorizado 330, 1140. Uno 621, autorizado a prova de Mótiva. Mótiva na prova, muito obrigado. 621, Mótiva. Chame 1140, chame Centro Recife na frequência 1126.85. 2.085, chame 1140. Papá Romeu de Luz, Leite, Mike, prossiga. Luz, Leite, Mike, mantenha sobre a regra de voo visual. Aguarde contato radar. Mantenha da frequência de Leite, a frequência livre, quando mais um, às 50 e mais 13 milhas nessa proa, retorna a frequência do controle. Frequência de Leus no 20 decimal 1. Todo o Alfa Tantan está em condições visuais, dá pra gente solicitar modificação, prosseguindo 085. papapá, Alfa Tango Tango, plano IFR cancelado, 1406, submantenho 085, condições visuais, o Alfa Tango Tango. Tango Tango. Uno, 1621, estou no centro do Recife, na frequência 125, decima 1. Recife 1, boa tarde, 12 luz LED, Mike, volta errada. Após a mesma luz LED, Mike, é sua identificação. Luz LED, Mike, mantenha sobre regras de voo visual. Informa que está em contato radar 66 milhas no setor sudoeste de Salvador. Confirme que está voando referências visuais para um ponto instrumento. Ativo, é, foi trabalhizar porque na terça-feira de Santana, na terça-feira de Santana, o ataque você o afasta um pouquinho mais. Os voos de leite mais de condições visuais autorizados, vai direto para Feira de Santana. Sander 6200, essa é a sua identificação, desça nível de voo 1110 via chegada Mari. Ok, 1-0, via chegada marinha do contato. 1-1-62, vista 2000 pés, proa de dona, ajustado 1-0-2-0, livre LS, atividade pista 10, aposta no curso localizador. Na proa de dona, 2000, aposta estabilizado, gol 1-1-62. Aguarde o Luz Lete mais. Estacionar 6200, tráfego nessa posição de 12 horas, 5 milhas, rumo norte, 095 T, ponto Charlie, 9 Alfa. Sente o tráfego 6200. A Palma do Zulu, Juliette Mike, reutilizado de subida, nível de voo 1-1-5. Zulu, Juliette Mike, quando possível, ser estimado de pouso. Você não é 6255, a sua identificação, deixa nível de voo 120 via chegada Mari. Chegou 120 via Mário, Xené 62. Xené 6200, reautorizado descida nível de voo 050. 050, Xené 6200. Possibilidade de voar estável? Xené 6200, autorizado voar na proa de dona. Também proa de dona, 6200, grave. Saner 6255, vou ir na proa de TAP, descida nível de voo 060. Obrigado, direto de TAP 060, 6255. Juliette Mike, após Santana, confirme a proa? É na proa de... proa 038, e frote. Alô, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravo. Papa Romeu, Romeu Bravo, acho que é bom dia. A galera está conectou 200, se não possível copiar, Romeu Bravo. A imagem? Localizador avistando, gol 1-1-62. 62 completo, estimado para o procedimento, chame torre 1-1-8, 195. 195, obrigado. Decola pistão no 7, curva à direita, transponder 5007, frequência do controle em 120.8. 130.1200, da Cobra 197, com curva à direita, arco, para a parte do CP. 5007, transponde 120.80, Roberta Vaz. Olá, Bravo Oscar, que é cotejamento correto, confirme PV? Eu bem confirmo o controle de paracionamento do Roberta Vaz. Sim, chame 18.95, ajuste no 020. 4020, 295, contrato, Roberta Vaz. Brasil 07, reporte atingindo a número 1700. Agora, 1700, o avião agora tem. A Papa Alfa Tango Tango, serviço radar terminado, afastado agora em 5 milhas no seguro oeste de Salvador. Está autorizado a liberar a frequência e para serviços de informação de voo e alerta, centro Recife em 128.8. 128, correto? Palmeiras, Zulu, Juliette, Mike, informe seu estimado esposo. Ativo, Zulu, Juliette, Mike, estimado Serra Novembro, era Alfa Tango, causou uma 655. 655, copiado. 182 a bordo, alterna João Pessoa, 0328, autonomia. Bono 094 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, chame torre em 118.95 no ponto de espera, quando pronto, ajuste no 020. Táxi 7295, torre ajuste no 020, gol no 094. 306 copiado, uso o Juliette Mike. Luz Juliette Mike, confirme novamente o tipo de equipamento. É um Charlie Alpha 9, aeronave experimental. Sim. Sanem 6200, desça 2000 pés, ajuste ao 900, livre linha sexuída 30, localizador. 2000 pés, 1020, autorizado a display, chama nesta autorizada 6200. Agora o Guardião 07 abandonou, é proibida. Abandonou em 1700 para 1000 da presente, está autorizado. Gente, livre descida, Guardião 07, reporte visual com a rotatória. Vamos para a visual com a rotatória, 07. Via Foxtrot, chame solo Salvador, frequência 120, correção, frequência 121, esse é o 9. 219, obrigado. Torre Bona 094, boa tarde, pronto para 090. Diego, o Nuno 62, livre a pista. O Nuno 62, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 10. Alfa e Juliette, posição 10, gente. 25, desça 3.000 pés, ajuste 1020. 3.000, 1020, chinelo, é 25. Controle Salvador, bom dia, azul 4082, cruza 220, informação hotel. Azul 4082, acione identificação, desça nível de voo 050 na proa de TAP. Identificou, autorizado nível 050 na proa de TAP, azul 4082. Controle, bom dia, Papatango Juliette, temos o Lua, informação hotel. Papatango Juliette, temos o Lua, acione identificação. Zulu, contato radar 70 milhas no setor nordeste de Salvador, vou ir na proa de Bonfim para a chegada Bonfim e aposta em Zéu de descida. Bonfim, vai para a qualidade de descida, Juliette São Zulu. Controle, Rádio 107, visual da rotatória e do campo. Rádio 107, torre 1, no 8, decimal 95. Rádio 107, decimal 8, boa viagem. 8, boa, rapaz. Bom dia, o Guardião 07. Guardião 07, bom dia. Intenção de pouso é o Graia, direto? Pois sim. CET, está presente, autorizada a aproximação direta para o pátio do Graia. Chame bloqueando aí a vertical da RMAR, se for o caso. Pois sim, bom, entendeu que está autorizado direto o Graia, vai chamar na RMAR, o 07. Juan? Juliano. Graças aí. Eu, quem tá por aí? Tá, Mauri. Tá, Mauri, um abraço aí pra galera do controle. Valeu, igualmente, não pouso. Valeu. Controle, Gol 0094, seria possível voar trote? A 094, vou inicialmente proa de Cogbo. Cogbo, 094. Salvador 4082. Siga azul 4082. Seria possível liberar a velocidade, tá? Fale das instruções azul 4082. Liberado as instruções de TV azul 4082. Guardião 08, acione identificação. Guardião 08, contato radar 61 no milhas no setor sudoeste de Salvador, vai com proa de Mari para a chegada a Mari, após o endel de descida. Controle 6200, estabilizado visual. Também 6200, completo final do procedimento, torre 1 no 8, decimal 95. 295, 6200, boa. 6255, autorizado final do procedimento, ele é efetivo da pista 10. Reporte no curso localizador. Ok, 2.000 pés para a chanela 255 e reporta a área de. A 200, sente o tráfego avistado. Na sua esquerda, temos um helicóptero afastado em torno de 3 a 4 milhas. Se aproximando para a cabeceira 17, sem interferir na sua aproximação. Cheque sem pouso autorizado, vento 120 graus, 089, ajuste altinho 0020, pouso autorizado. Previsto ajuste, sente no tráfego do helicóptero, limpinho, pouso na 120, voo de chanel 6200. Olá, Deus. Gente, tráfego avistado, aproximação direta, parte do Graé, chame solo controlado, vento 120 graus, 08 nossa, ajuste no 020. Airbus Avianca passando marcador externo no momento. Avisual com tráfego, não interferirá, chamará controlado o 07. 082. 07, cotejamento correto, rebote pronto para o pushback e acionamento. Pode parar. Novo Juliette, Mike, confirma, já possui seu estimado para o Tavés de Juazeiro? Afirmativo, 1555. 1555, copiado. Seu estimado por através de Paulo Afonso, continua no 606? Não, vamos retificar agora. Aguarde. Através de Paulo Afonso, Zulu e Juliette Mike. Sou 522, copiado. Chame torre 198-95. 295, compatível. Pode chamar o táxi. É 07, Rosendo, Solas 28, frequência livre. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa. Puxanem 6200, no Solas 28, libere a pista direita via Foxtrot, chame solo 1219. 219, bom dia. Muito bom dia, torre, Xenia 6255, estabilizado. 6255, bom dia, centro do tráfego, continua a aproximação. Checa o trem, vento 130089, pouso autorizado, pista no zero. Ok, Xenia de pouso, reporta lá, baixa a travada, Xenia 6255. Autorizado ILS X-Ray, chamada estabilizado, azul 4082. Vou 10094, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 125.45, alterna 4. Vou 1864, sem restrições de altitude, desça até 3.000 pés. Sem restrições de altitude, desça até 3.000 pés, 1864. Papá Romeu Zulu Juliette Mike. Torcida. Uno Milhas, noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantém o Uno no 5 em condições visuais. Para serviço de informação de voo e alerta, chame centro Recife. 126.85, alterna 125.45. 126.85, 2545, Zulu Juliette Mike. Unidade descida, Juliette Tango Zulu. Juliette, Bravo Zulu, confirma. Juliette, Tango Zulu. Papá Tango, Juliette, Tango Zulu. Desça para o nível de voo 060. Ajuste no 020. 060, Juliette Tango Zulu. Controle Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Charlie, Bravo Alfa, seguinte da rota. Papá Romeu, Charlie, Bravo Alfa, via chegada Mari. Desça até o nível de voo 100. Ajuste no 020. Afirmativo, via chegada Mari para 100, Papa Romeu, Charlie Bravo Alfa. Papa Romeu, Charlie Bravo Alfa, tem condições de voar Itap? Afirmativo, voando direto Itap, Charlie Bravo Alfa. Mike X-Ray Mike na escuta. X-Ray Mike na escuta. Ok, inicia o push da aeronave de modo a deixar a entrada do gate 7 livre para a aeronave da Avianca poder ingressar. Ok, deixar a posição 7 livre para a Avianca. Charlie Bravo, Vicente. Vadião 08, informa o tráfego na sua posição de 9 horas, 15 milhas, como nordeste, descendo até o nível de voo 100, Golf 150. Paciente, Vadião 08. Azul 4082, confirme velocidade indicada. Reduzindo para aproximação, 200 nós. Bono 864, confirme velocidade indicada. 250 nós. Reduza para 200 nós, é como número 2, Bono 864. Aproxima em posição número 1. Está na sua posição de 1 hora a 10 milhas, em redução, Embraer 190. Está sem, reduzindo o voo 1864. Xené 6255, bom dia, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa para a Juliette, Xené 6255. Para o posicionamento azul 4207, portão 03. Portão 3 autorizado, posicionamento, chame táxi 4207. Chamar a táxi azul 4207. Juliette, portão 7, motion é 6200. E a Juliette, portão 7, 6200, cautela visual com 21 da... Azul 4082, localizador. Azul 4082, complete final de procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 1118, 4082, bom dia. Bono 864, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizado final de procedimento ILS X-Ray da pistão, no 0, reposto estabilizado. Desça 2.000 pés, autorizado final de X-Ray, reposto estabilizado no 020, altinho do voo 864. Estado, checa o trem, vento 1.960 graus, 089, ajuste no 020, pouso autorizado. No 020, ajuste, livre pouso 90, azul 4082. Vem pra bordo, tá com 05, a bordo, pronto, para o 05, táxi autorizado, até a Papá. Papá, Romeu, Romeu, Gavosca. Livre, táxi, até a Papá, Romeu, Gavosca.